Serenidade, para que nós possamos assim eliminar as nossas superstições, os nossos medos, as nossas ansiedades e os nossos preconceitos. E assim, mais uma vez, desejamos a todos um bom dia e um bom programa para que nós possamos levar até vocês a mensagem necessária da doutrina espírita. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Reverência Espírita. Vamos pedir licença a todos vocês para entrar em seus lares. Com o apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Hoje nós contamos aqui com a presença para a gente perguntar, para a gente aprender. Então participe do nosso programa ligando para nós no telefone 3941-9750. Pode participar também das nossas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram e as coisas que o pessoal foi inventando aí a gente vai colocando também para poder vocês conversarem conosco. Eles vão inventando, agora nós precisamos aprender a lidar com essas coisas todas, né? É, aí a parte do Rodrigo, que ele está ali de cabeça para baixo, mas eu já vou dando um bom dia para ele. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Eu estava arrumando aqui o som aqui que não estava muito bom. Eu estava ajustando aqui o som. Bom dia, queridos ouvintes. Tá aqui, ó. Tá dando microfonia. Se o pessoal estiver ouvindo, bem aí, só falar pra gente. Então, bom dia, queridos ouvintes da Super Rádio Pratinga 750M e também os nossos ouvintes da Rádio Vivência Espírita. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa é reprisado aí a qualquer momento em todas as rádios aí, pode reprisar pelo YouTube Live. Então quem está assistindo a gente também, a gente já deixa um bom dia para vocês. Quem está participando com a gente aqui já é a Maria das Graças, mas não é a nossa graça daqui. É de Pomerode, Santa Catarina. É Maria das Graças mandando paz e bem para a gente. Então deixa aí os seus recados, deixa aí as suas mensagens, a gente passa aqui para a doutora Niette. E no final a gente vai fazer um sorteio de livros e também a gente vai sortear um curso com a doutora Niette e mais uma coisa diferente aí que eu não lembro o nome, mas ela vai explicar pra gente. E dois vidros de floral de Bar. Tá bom. Tá ouvindo aqui o pessoal? Então a gente volta. Vamos iniciar agora com a prece. Com a prece de abertura, quem que vai fazer a prece? Da Cláudia Silva. A Cláudia, então tá bom, Cláudia. Bom dia. Então, nesse momento de grande alegria, elevamos os nossos pensamentos ao alto, pedindo para que toda a espiritualidade nos envolva, nos proteja e nos guie durante esses momentos que passaremos juntos. Para que tudo aqui seja grande aproveitamento para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. O dia de hoje será terapias integrativas e espiritismo. E nós estamos aqui com a doutora Aniette Roma, que é médica endocrinologista, dirigente do IBTI, Instituto Brasileiro de Terapias Integrativas, e também conhecedora dos florais. Bom dia, Aniette Roma, doutora Aniette Roma, que para nós é Aniette só, né? Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge, Cláudia, nosso querido Rodrigo e toda a equipe aqui. Mas bom dia, ouvintes. A gente sabe que temos amigos já partilhando com a gente esse momento. E bom dia, Cláudia Silva, que é trabalhadora voluntária lá do GEM, que está aqui conosco também, que é também terapeuta de harmonização. Vamos ver o que é tudo isso aí, né, Jorge? Exatamente. Então, vamos lá. Cláudia, o que é terapia de harmonização? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. A terapia de harmonização, ela busca o equilíbrio entre o corpo, a mente... Olha, esse microfone não está funcionando. Vamos voltar aqui para falar nesse microfone. Inácio, o retorno aqui para a gente estava chegando. Ah, bom. Tudo bem. Então, vamos ter que improvisar, né? Só puxar aqui, peraí. Eu vou levantar aqui e vou arrumar, peraí. Enquanto tá arrumando ali também, o pessoal que tá participando aqui com a gente também tá reclamando do som. A gente já identificou aqui também que tá com problema. Não só o som, né? Também caiu as câmeras, agora já voltou. Hoje eu acho que a gente fala que acontece isso quando o Helder vem aqui com a espaçonave dele, para aqui em cima, aí começa a dar interferência em todos os equipamentos, com a proximidade aí da data limite, já para a semana que vem. Falando nisso, é legal a gente já divulgar que o Geraldinho Lemos vai estar aqui com a gente no próximo domingo. Então é legal a gente já conversar, já divulgar para o pessoal assistir, e estaremos falando também sobre a data limite. Acho que agora já está ok aí, né? Está ok? Sabe o que tá funcionando esse aqui? Quando esse negócio tá chiando é porque tem algum fio trocado aí. Sinceramente. As outras vezes sempre foi assim. Por que tava chiando? Depois descobriram que tinha um fio trocado aí. Bem, então nós vamos começar aqui a falar com a Cláudia Silva, que é lá do GEFA, e ela justamente trabalha com terapeuta. Ela é terapeuta de harmonização. Então, bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. A terapia de harmonização, ela busca o equilíbrio entre o físico, a mente e as emoções. Bem, então a Aniette, que está sempre junto com a gente, sabe que a Aniette ela fez um circuito aí, depois que se aposentou, viu, Jorge? Ela conheceu o leste europeu, foi para a França, foi um monte de lugar aí que ela mandava no Face, agora estou em tal lugar, agora estou em tal lugar, agora estou na França. Então ela estava... Eu até pensei que ela não viesse no programa, falei, ela está viajando ainda. A novidade para mim é ela está aposentada, porque eu nunca vi. Até que enfim, vi um médico que se aposentou na vida, né? Porque você nunca vê médico aposentado, ele está de bengala e está trabalhando, né? Aqui. Vocês são muito divertidos mesmo, né? Não é bem assim, né? Eu me aposentei na prefeitura, um trabalho da prefeitura, e também pelo INSS por idade. Então, acho que mereci uma comemoração com isso, né? E eu amo jardins, amo as flores, e nada melhor do que a gente conhecer o Jardim de Monet. Por isso, a minha preferência de ir para a França para conhecer a Fundação Claude Monet, e o Grande Jardim, que foi inspiração para muitos artistas impressionistas. Então, o meu objetivo era esse. Era sonho, gente. Eu acho que eu agradeço a Deus a oportunidade de realizar esse sonho. Né? Não só aposentar. Não. E aposentar, não vou aposentar, gente. Quem me conhece sabe que eu não tenho pique para parar, não, né? Eu vou correr até 90 anos. Depois de 90, eu vou só andar. Entendeu, Jorge? Depois de 90 anos eu vou só andar. Mas assim, até 90 eu vou correr muito ainda. Mas dessa vez você escapou do terremoto que você ia pegar lá na Índia, ah, né? Ah, sim. 3 anos atrás a vivência foi assim, né? É, mas eu, a gente normalmente está onde deve ser útil. E com certeza, naquela época, a gente foi para lá porque tinha uma necessidade de utilidade. A gente sabe que a espiritualidade é organizada. É, não é verdade? Sim. É uma organização absoluta. Ela então, provém, né? Às vezes a gente pensa que está de férias, só pensa. Mas a gente está trabalhando 24 horas. O espírito não dorme. Então nós estamos 24 horas trabalhando, não é isso? Bom, então, nós falamos aqui em terapia integrativa. Eu vi a listagem das terapias integrativas. É um monte de modalidade, inclusive tem cursos até de terceiro grau, aí de universitário, de terapia integrativas. Você pode falar para a gente, Cláudio, um pouquinho sobre a portaria que o governo já oficializou sobre as terapias integrativas? Então, existe uma portaria que autoriza, né, a prática dessas terapias. São muitas terapias, né, que tem nessa portaria, e algumas delas já são aplicadas pelo SUS, né? Quais são essas terapias alternativas, não, né, integrativas, que o SUS já autoriza, né, ser feitas pelo SUS, doutora? Olha, a gente poderia ter trazido até a quantidade delas, mas vamos dizer que as mais que a gente lembra, a Cláudia também me ajuda. Uhum. Floral de Bar, cromoterapia, arteterapia, reiki, imposição de mãos, aromaterapia, arteterapia. Reiki, a senhora falou? É, o reiki, radiestesia. Fitoterapia, todos os tipos de florais, e a fitoterapia, independente também dos florais. Quanto mais a gente... as danças, danças circulares. Isso, dança circular. Todo o trabalho com dança, com o corpo. Mas aí temos que pensar o seguinte, a portaria do governo é oficializando a prática dessas técnicas, dessas terapias. Porém, o SUS não contrata ninguém para essas terapias. Não tem um acordo aí sobre isso. Então, não vai. Se o SUS admitir isso dentro do SUS, tem que abrir concurso, tem que fazer tudo isso. Então, o processo ainda é via prefeituras. As prefeituras contratando pessoas. Já várias cidades já trabalham assim, prefeitura contratando os terapeutas para atuar na área. Doutor, só que na parte prática, assim, como que funciona a prefeitura? Aí a pessoa vai lá para o postinho, atender lá no postinho, né? Isso. Então, assim, alguns postinhos, algumas cidades disponibilizam espaço para uma terapia integrativa, mas de forma voluntária. Então, os terapeutas vão como voluntários. E hoje está muito assim, né? A maioria assim. Mas já existem cidades que fazem contrato de, não de pessoas, de organizações que trabalham para dar assistência no postinho de saúde. Terapia familiar também, né? Tem vários tipos de terapia familiar. Então, as terapias comunitárias, como eles chamam, né? Na portaria, terapia comunitária. Então, são terapias em grupo e terapia familiar. Anete, mas isso aí tem dado já resultado? Essa portaria de quando que é, Cláudia? Ela é antiga, né? Essa portaria não é nova, não. A última foi setembro. A última foi setembro. Setembro, mas já do ano passado. Do ano passado. Mas já vem já outras tem portarias. Já vem há anos. E tem dado algum resultado positivo? Olha, a gente fala assim, tratamento de pedra é um, tratamento de água é outro, tratamento não é. Então, para cada pessoa, vai depender da sensibilidade dela para os resultados das terapias. Doutora, o que eu achei interessante foi quando eu perguntei para vocês sobre quais são as terapias, essa imposição de mãos. O que vem a ser imposição de mãos? Você vê, a gente está falando um assunto que a gente conhece bem, na verdade, mas para o ouvinte é bem interessante. Jesus, nosso grande terapeuta, né? Nosso grande curador, o maior curador do planeta. Então a gente pensa assim, que ele que só curava as pessoas impondo as mãos, né? E nessa portaria do governo, ano passado, a última de setembro, está lá, imposição de mãos. Então, a gente sabe que então, essa a energia que passa de um para pelo outro. Agora, eu sempre me pergunto, mas se não tiver mão também pode fazer? Pode doar energia? Claro que pode. A gente doa com o coração, né? Agora, a minha pergunta foi provocativa, né? Sim. Por que colocar a imposição de mãos e não dizer que passe? Você pode me responder? O que, que você pensa? Eu penso que é para ser ecumênico, né? Só por causa disso. Mas, se a Federação Espírita Brasileira tivesse mais força, ela chegaria e falaria, não, nós não aceitamos, tem que ser passe. Vocês têm que botar o nome disso aí, é passe. Por que todas as outras têm nome e a uma não tem? Porque imposição de mão não é nome, né? Imposição de mão não é nome para nada. Tem que ser uma coisa, tem que ter um nome. Ou então... Não, mas é passe, né? É. Com certeza é discriminação contra a doutrina espírita, contra a Umbanda, contra tudo que dá passe. Eu acho que é discriminação. Preconceito do próprio Estado. Ou será que faltou alguém na hora de escrever essa portaria, alguém que tivesse esse conhecimento? Para, de repente, colocar que essa imposição de mãos, né? Desde há dois séculos já se trabalha como passe. Eu estou falando uma crítica minha, tá bom, pessoal? Sim, claro. Minha, Jorge. Não quero julgar ninguém não nesse sentido, mas o que eu falo é assim. A pessoa que escreveu a portaria e colocou a imposição de mão tem certeza 100% que ela sabe o que é passe. Então, mas o Mesmer, que era um médico, ele fazia a imposição de mão em 1760. Ele já fazia isso, com a imposição de mão. Então fala que é magnetismo. É magnetismo, né? Se falar que é magnetismo, tá tudo certo. É. Né? Não tem problema nenhum. Agora, através do magnetismo também tem a terapia integrativa também. Né? Agora, imposição de mão não é nada. Imposição de mão você faz contra o guarda, faz imposição de mão toda hora no trânsito. Para ali, para aqui, para lá, para toda hora. Né? E não precisa um preparo para essa imposição de mão, Aniette? Aí é que vem. A gente tem que ter estudo, tem que ter um conhecimento. A gente sabe que tem que ter um padrão moral. Você pode desejar o melhor para o outro estando lá no Japão. Você está aqui, o outro está no Japão. A gente sabe que o amor, a intenção do bem para o outro também não precisa de mãos. Mas, com certeza, viu, Rui? Quanto melhor a pessoa estiver preparada, ela vai fazer esse trabalho mais consciente e esse trabalho com amor. Que é o principal, não é verdade? Às vezes não precisa ter estudo, mas se ela tiver esse amor, essa intenção de levar amor para as pessoas, pronto, ela já está preparada, não é verdade? Então, a doutrina espírita já fazia isso há 160 e poucos anos. Eu continuo provocativo. Certo? Olha só, por que eu estou me amarrando aqui na imposição de mão? Porque a imposição de mão é o nosso métier, dentro do espiritismo, dentro das religiões espiritualistas, né? Por que que eu tô me apegando nisso? Porque eu penso assim. Então você vai lá, você fala, vai ter reiki. Olha, pode aplicar reiki. Para aplicar reiki, você tem que fazer um curso, você tem que saber isso aí. E com certeza nessas normas, vai lá, está determinando quem pode aplicar reiki. Cromoterapia, a pessoa tem que fazer um curso, ela tem que saber o que ela está fazendo. O florais de bar, ela tem que fazer um curso, ela tem que fazer isso. Agora, com a imposição de mãos, eu vou me candidatar também, sem nada. Eu vou chegar lá e vou falar assim, olha, eu sou um pulmão, mas você aprendeu isso aonde? Não precisa, não aprendi lugar nenhum, porque não existe lugar nenhum no mundo que tenha imposição de mãos. Agora, eu tenho que falar, eu aprendi no centro espírita, me ensinaram lá da parte no centro espírita, eu conheço o povo humano, eu sei o que é centro de força, eu sei o que é todas essas coisas aí. Então ela precisa entendeu? Ter um aprendizado prévio para fazer a técnica certa. Então, por isso que eu tô me apegando no preconceito, né? Então, preconceito do Estado. O lindo de tudo isso... Desculpa, doutora. Não, o lindo de tudo isso é que, para se trabalhar com imposição de mãos, toda casa espírita ensina e gratuitamente. Lindo. Mas será que lá nas normas do quando ele chama a pessoa, ele está falando, quem aprendeu no centro espírita pode vir aqui e aplicar a imposição de mãos, certo? É isso que eu estou falando. Ou então, quem aprendeu lá na tenda de Umbanda, ou na Umbanda a fazer a magnetização, a fazer, a tirar os fluidos, essas coisas, que sabe utilizar as mãos para isso, tá aí. Será que está escrito lá? Não, no centro espírita, a técnica para trabalhar a composição de mãos de forma consciente e sabendo que você está, o seu trabalho, a consciência do trabalho que você está realizando, o curso de médiuns é acima de 18 anos. Né? Porque até então, antes, a pessoa está fazendo mocidade espírita. Então, ela já vem com o conhecimento. Mas, então, não é qualquer adolescente ou qualquer criança que chega e fala, quero aprender imposição de mãos. Então, existe uma responsabilidade muito grande com o conhecimento que se tem. Então, acredito também que nenhum adulto vai ensinar imposição de mãos, já tendo aprendido de forma tão consciente, para um adolescente ou uma criança, de forma que ele use... sem consciência, né? Então, é importante. Sim. Mas eu tinha um grande amigo, que era lá do Centro Espírita Jesus de Nazaré, e dizia, a melhor passe quem dá é a mãe. Se a mãe soubesse a força, a energia que ela tem para dar um passe num filho, ela curaria uma série de doenças que as pessoas correm atrás de médico, correm atrás de hospitais, quando a própria mãe poderia curá-lo. E ele ensinava até a técnica. Só queria pedir para a doutora, que ela está envolvida nisso o tempo todo e conhece muito bem, tem muita propriedade para falar sobre isso, e para a Cláudia também, qualquer hora pega para a gente esse documento lá, só para a gente ver nesses lugares que tem dizendo. Porque provavelmente lá deve estar dizendo, deve estar falando o que é imposição de mão, né? O que significa isso? Que normatização tem para a pessoa fazer uma imposição de mão? Onde é que a pessoa aprendeu para poder fazer isso? Porque eu quero chegar no ponto... Eu quero chegar no fio da meada. Onde é que eles descobriram para colocar esse termo num tratamento desse? Né? A portaria não descreve critérios. Uhum. Ela só oficializa a prática das terapias. Uhum. Mas ela não coloca critérios. Né? Isso, exatamente essa portaria que está errada. Que a gente vai pedir para colocar passe lá, no lugar de imposição do mundo. Né? É, legal. Vamos continuar. Mas já está sendo bastante utilizado, doutora, isso já está sendo, como já é oficial, né, no caso, aqui em São José dos Campos, por exemplo, e nas cidades que a senhora atua, que a senhora atuava aqui também, Caraguatatuba, Ubatuba, nesses locais, São Sebastião, né, aqui no, também no litoral, e aqui no Vale do Paraíba, já está sendo utilizado muito isso dentro do próprio SUS? Então, já no Vale do Paraíba, Pindamonhangaba foi o grande iniciador, né? A cidade que iniciou o tratamento com terapias, antes chamadas holísticas, depois chamadas complementares, depois terapias naturais. Então, são vários nomes que essa prática vem recebendo. Hoje, com a portaria oficializando a técnica de terapias integrativas. E São Paulo, e a gente sabe que vários hospitais já têm essa prática. A gente sabe recentemente que o Pio XII já tem um grupo dentro do Pio XII, aqui em São José dos Campos, trabalhando com reiki, que é o trabalho da doação de energias. Agora, passe, imposição de mãos, a gente sabe que o pessoal do CVV, que é espírita, já trabalha com isso há muito tempo. O Francisca Júlia, nós temos grupos espíritas que vão para lá fazer tratamento de passe e tratamentos em casas. Nós sabemos que as equipes espíritas saem já há muito tempo em São José dos Campos e outras cidades fazendo terapias. Eu iniciei isso há quase 25 anos atrás, o trabalho voluntário de passe lá na Francisca Júlia. E olha, era visto com muita claridade a melhora dos pacientes lá da clínica, como eles melhoravam rapidamente. Inclusive, nós tínhamos até a informação que lá saía um ou dois por mês que recebia alta. Depois que o pessoal começou a trabalhar com os passes e com a água energizada, com a cromoterapia, era de 7 a 8 por mês que saiu, que por semana que eram liberados, que já recebia alta do tratamento. Olha, e a gente via a melhora dos pacientes, era incrível ver como os pacientes melhoravam somente com o tratamento de passe, que era, até hoje, é feito ao sábado de manhã. É algo assim impressionante. Outro dia eu fui num grupo de uma igreja católica, um grupo de catequese, de mães com filhos especiais. E aí nós levamos duas essências de aroma para aromaterapia. Levamos jasmim e levamos laranja, né? Levamos bergamota. E aí nós, lá fazendo o nosso trabalho, colocamos as essências em algodão e pedimos para que eles, né, sentisse o aroma daquilo que estava ali, porque o nosso objetivo era levar para aquele grupo uma tranquilidade, uma serenidade e alegria. Porque a gente sabe que toda essência à base de laranja, seja bergamota, neroli, laranja, porque um é flor de laranjeira, outro é o fruto, outro é a casca, outro é a folha. Mas a gente, quando eles sentem o aroma, desperta uma alegria boa, algo, uma sensação leve de alegria. E você, os especiais que estavam ali, eles seguravam o algodão, ou as mães colocavam o algodão, você precisava de ver o brilho nos olhos, o sorriso deles. Então é algo assim que eles não sabem explicar o quê, mas você vê a reação na hora. E as mães ficaram muitas com o jasmim e outras preferiram a laranja mesmo, né? A essência da laranja. E aí depois conversamos, tivemos uma palestra ali envolvendo tudo sobre aromaterapia. E é gratificante você ver e reconhecer na pessoa que ela identifica, ela demonstra o bem-estar. Ela vai manifestar, né, o que a essência, o que está escrito no papel para a gente. Então, a pessoa manifesta aquilo. É muito bom. Não, eu já achei aqui, viu? Vou falar pra vocês já já, suspense. Olha. Só vou pegar e colocar aqui na internet, porque no aqui no, como é que chama? No celular ele tá meio, pequenininho. Eu vou botar um maior aqui. Mas viu, Jorge, eu tô aqui com a relação de vários cursos. Aqui fala em chakras, fala em corpos sutis, fala em corpos espirituais. Oi, a chakra das mãos. Oi, fala no microfone. A chakra das mãos. Hoje tá ruim aqui, hein? Não, mas olha pro microfone aí, que aí tá certo. Não, mas então, mas aqui nós temos os modos de terapia naturais: fitoterapia e herbalismo, homeopatia, cromoterapia, aromaterapia, terapia com sons cristais florais do sistema Bach e Saint-Germain, radiestesia, hidroterapia, geoterapia e fitonutrição. E nós temos aqui os modos de anatomia energética e vibracional. Nós temos aqui anatomia energética, abordagem profunda dos sete chakras principais, chakras e corpos sutis, chakras e corpos espirituais e chakra das mãos. Então, acho que estão falando aqui do chakra. E depois nós temos a terapia, os modos de terapia orientais, viu, Jorge? É que a liberação no oitavo dia, terapia da tradicional chinesa, os canais e colaterais, yin e yang, diagnóstico energético, sem xiatsu, tui na do rim, an ma feng shui, auriculoterapia básico, aromapuntura, mochabustão, ventosoterapia. Nossa, então tem um monte de coisa aqui. Então, mas você imagina, Rui, essas terapias foram reconhecidas para a prática. Agora eu penso, um fisioterapeuta fez faculdade de fisioterapia, você sabe o investimento que se faz hoje com o filho para isso. Quanto o SUS paga uma fisioterapia? R$8. Nossa. Então eu pergunto para você, será que convém o SUS acionar para colocar terapeutas lá dentro? Vai pagar quanto uma terapia? É melhor que o SUS não faça, não coloque. Só reconhecer as terapias já está bom, você entende? Porque se colocar dentro do SUS, os terapeutas vão preferir fazer de graça do que ficar ganhando, você entendeu, alguma coisa. Então, os fisioterapeutas hoje têm que trabalhar com um volume exagerado de pacientes para ter um salário digno. Então, você entende? Então, assim, o nosso sistema de saúde, o que se paga é muito pouco. Então, isso para os terapeutas, eu reconheço que se o SUS não fizer concurso para terapeutas, é muito melhor. E o interessante, né, Aniette, que eu vejo diariamente o pessoal reclamando da saúde na televisão, falta médico, falta isso, falta aquilo, mas o valor que eles pagam também de uma consulta é melhor ser pedreiro, ser carpinteiro do que ser médico no SUS. Não, carpinteiro e marceneiro é muito mais do que médico. Isso aí você nem precisa comparar, né? Porque chama um marceneiro para fazer um orçamento lá na sua casa, você vê que vai dar umas 500 consultas do médico, né? Eu nunca vi gente tão cobrar tanto igual esse pessoal. Então eu vejo pessoas que estão lá na fila para uma consulta de um médico especialista. Esse médico vai deixar de ganhar 300, 250, 300 reais por uma consulta para ganhar... O Rui, e a entrega, só complementando, né? A entrega do marceneiro é homeopática. E aí tem isso também. Uma pessoa que faz 40 horas no SUS, ou que faça 20 horas no SUS, pela quantidade de pacientes que ele é obrigado a atender, ele ganha 10 reais por consulta. E lembra que tem que pagar imposto de renda depois. Olha aí, Jorge, 10 reais por consulta. No SUS. Vamos lá, vou falar para você o que é imposição de mãos de acordo com essa portaria. Imposição de mãos. A imposição de mãos é prática terapeuta secular que implica um esforço meditativo para transferência de energia vital, prana, entre parênteses, por meio das mãos com o intuito de restabelecer o equilíbrio do campo energético humano auxiliando no processo saúde e doença, sem envolvimento de outros recursos, remédios, essências, aparelhos. Faz o uso da capacidade humana de conduzir conscientemente o fluxo de energias curativas multidimensionais para dentro do corpo humano e dos seus sistemas energéticos físicos e espirituais, a fim de provocar mudanças terapêuticas. Então... É lindo, não é verdade? Obrigada, então, viu, Cláudia, abrir a portaria para a gente, a Cláudia trouxe. Só substituindo. Muda aí, em vez de você colocar em posição de mão, para colocar passe, é a mesma coisa, viu? Isso, então isso agora, aí é só conversa piada, agora, esse negócio de posição de mão. Agora cada um tem que ver se, o título que quer receber, né? Então, aí o pessoal de outra religião que não gosta de passe, se você for tratado lá, alguém só estiver colocando a mão em você, fala, eu estou fazendo a imposição de mão. É mentira, você está tomando um passe lá, viu? E tem uma outra coisa que precisa ajustar aí na portaria, que está dizendo que é uma prática secular, né? Secular, isso vem é assim. Lá de Jesus, é uma prática milenar. Milenar. Eu penso assim, tudo a gente encontra vários nomes. A nomenclatura a gente encontra em línguas diferentes, né, em idiomas diferentes. Mas, como Kardec mesmo diz, quando se estuda chakras, até eu fiz um estudo grande sobre Kardec e sobre chakras, continuo fazendo. E ele diz que mesmo mudando a nomenclatura, ou mudando o idioma, mudando o nome, não muda a essência. Doutora, agora... essência é a mesma do trabalho realizado. Né? Pode ser até que seja legal, né? Mas tudo bem. Igual constelação familiar. Constelação familiar, quem inventou, estudou espiritismo, estudou mediunidade, estudou tudo e criou um negócio chamado constelação familiar, que é nada mais, nada menos que a mediunidade pura. Então, aí só para disfarçar o nome. Porque chega lá, todo mundo fica olhando a vida do outro. Né? Quando foi a encarnação passada, deixar de ser, que a pessoa foi assim, que a família é assim. Tudo mediunidade pura. A Niete não está concordando, viu? É que ele é provocativo, ele continua provocativo para gerar, até para o ouvinte, questionamentos, né? Daqui a pouco vai todo mundo ali ligar para o Jorge, não sei o que, Jorge, todo mundo manda mensagem, Jorge, ele faz o tom provocativo, e ele está certo, ele movimenta, senão nós vamos ficar aqui só, né, num processo, bacana, sua posição é bacana. Mas não é assim, cada terapia tem as suas particularidades e, na verdade, nós estamos trabalhando com corpos sutis, estamos trabalhando com um ser eterno, estamos trabalhando com alguém que não é só matéria, nós vamos trabalhar com a mente, com todos os arquivos atávicos, tudo que ele traz de encarnações passadas e vamos trabalhar também com a harmonização dele para essa existência, para essa vida. Então, todas as terapias estão envolvidas com esse processo. Exatamente, doutor. A senhora falou exatamente o que eu falei. É mediunidade, a pessoa para sentir que alguém está tendo alguma coisa, Só pode ser mediunidade, não tem outra coisa para ser. A Neto falou a mente, mas não falou espírito. Não, ela falou sim. Ela não falou. Não, mas ela falou de corpos sutis. Sim, né? Mas ela não falou do espírito. Ah. Claramente do espírito. Não, né? Mas aqui na própria portaria está falando. Na própria portaria está falando. Espiritual. Espiritual. Espiritual, está falando na portaria. Ela falou exatamente o que eu queria. Agora, é que a doutora Niette, ela vai sempre falar, como ela é espírita, né? Como ela é espírita, ela sempre vai ficar assim, e médica, ela sempre vai ficar no meio do caminho para poder Em cima do muro? Não, ela vai ficar no meio do caminho para poder. Não, exatamente para exaltar esse nó. Eu acho louvável, nossa, fantástico. Agora, o que eu estou falando é, eu estou sendo aqui uma pessoa que eu queria que as coisas fossem mais diretas no sentido Isso. do Estado. Então vamos pensar o seguinte, a palavra mediunidade, a pessoa é medianeira, ela vem da palavra intermédium, entre o plano físico e o plano espiritual. Então se ela tem um potencial de acessar informações do plano espiritual com mais facilidade que outras, porque todas podem, então ela é médium, chamamos de médium. Então todas essas terapias vão trabalhar com esses corpos, com esses planos sutis, harmonizando o plano da matéria. A gente só consegue harmonizar o plano da matéria se os planos sutis estiverem harmonizados. Então, na verdade, os médiuns serão os melhores terapeutas, sem dúvida. Doutora, o que acontece? Nesse sentido que a gente está falando, eu falei no caso da constelação familiar, que eu não estou falando contra, não, pelo amor de Deus, nenhum, né? O pessoal fala, o Jorge está contra alguma coisa. Não, eu não estou contra. A doutora. A Bia, né? A Beatriz Paula Porto, nossa grande amiga, que esteve aqui a semana passada, ela faz constelação familiar, faz psicoterapia reencarnacionista, todas essas coisas. Agora, quando eu estava falando, só estava falando da constelação familiar, porque a medicina, entre aspas, ela vai toda para o lado como se fosse algo que não quer dar o nome. Mas, na realidade, quando você participa de uma constelação familiar, você vai ver que aquilo lá é totalmente mediúnico. Mas as pessoas não falam que é, porque senão elas vão perder cliente. Se falar que é mediúnico, todo mundo vai achar que é coisa de espiritismo só, vai achar que é coisa só de macumba, vai achar que é isso e não vai aparecer lá no consultório para fazer o negócio. Então, ó, não é não, viu, pessoal? Não é não, viu? E a pessoa está vendo que é, mas não é não. Aqui é constelação familiar. Foi não sei quem que descobriu e está fazendo isso. E tal. E eu também não sou contra a pessoa que criou, sabe? Que a pessoa que criou é super inteligente e está usando exatamente os mecanismos da espiritualidade para poder ajudar a humanidade. Isso é importantíssimo, né? Ô Jorge. Oi. Precisamos ir para o intervalo e a gente está tendo bastante participações aqui também. Rodrigo, mas o assunto está muito bom, né? Fala de todas as participações, por favor, porque semana passada você não estava aqui, eu não deixei ninguém de fora. Ah, legal. E nem pedir desculpa, não. Falaram, ou eu ouvi dizer que foi o melhor programa do ano, né? Eu não sei porquê, você não estava aqui, mas disseram, o melhor programa do ano foi a semana passada. Falaram que o Silvio mandou muito bem aqui, né? Ele tá aparecendo aqui atrás, ó. Tá aqui hoje aqui. O Beto. Alguém hoje perguntou tá... até pra mim assim, Rodrigo. Quem era aquele carequinha que tava no lugar do Rodrigo? Eu falei, cara. Aí eu falei, aquele lá é o Silvio falando, porque o programa foi fora de série. Não deu problema, não deu problema nenhum. E não deu defeito. Não deu problema técnico nenhum. Foi tudo uma maravilha, né? Então, comentando aqui as participações dos nossos ouvintes, a Dolly Cassal entrou aqui também, mandando bom dia. A Maria das Graças comentou que a cidade lá de Pomerode, Santa Catarina, é pertinho de Blumenau. A Rosana Okida manda bom dia a todos os ouvintes, seu Rui, Jorge, Rodrigo, doutora Aniette, Cláudia, um excelente programa a todos. E ela complementou aqui embaixo, falou, será que o termo imposição de mãos não foi usado pelo fato da messiânica Makikari usarem técnicas de imposição de mãos também para não especificar uma religião? É aquilo que a gente estava comentando aqui, né? Né, Rui? Bom, vamos lá para o nosso comercial, então? Deixa eu terminar aqui, só terminar de comentar. A gente também teve participação da Mariângela, mandando bom dia, minha mãe, Vivencianos, bom programa. O José do Espírito Santo, lá, muito bom dia aos amigos Vivencianos. Rui, José, Rodrigo, Jorge, Rodrigo e doutora Aniette, Roma. mandando um abraço de toda a Baixada Santista. E a Irene também, e o Gustavo deve estar ouvindo a gente, mandando um abração lá para o Gustavo. O Aécio, nosso colunista, do Portal Vivência Espírita, fala um ótimo domingo ao Rui, Jorge, Rodrigo e as entrevistadas, Cláudia e doutora Aniette. Ao Jorge, quero agradecer pelo carinho das palavras a mim dirigida no domingo passado. Obrigado, e o microfone do Jorge está ruim. Deixou o recado. Eu acho que agora deu uma melhorada, né? O Carlos Pinheiro manda bom dia também. Quem entrou também foi a Ludmar Bezerra, mandando bom dia de Natal. A Irene falou, ah, que bom você conseguiu arrumar o som, hein? Já dando um feedback que o som melhorou. Aqui também a Marcelene Eliane Moraes, manda bom dia a todos, Mariporã. Aqui também o José do Espírito Santo também comentou que toda quinta-feira vem em casa um grupo da Getal aplicar cromoterapia, como ele tinha falado no programa passado. Então ele foi acometido de AVC há 2 anos e melhorei bastante aliado à fé, né? Então que bom, né? Esse feedback. A Irene tinha comentado aqui que eu pulei, falou, meus queridos, um bom dia a todos, ótimo programa, faço uso também da aromoterapia e da cromoterapia. Elis da Silva manda bom dia, amigos vivencianos, bom domingo a todos, nós, Eli da Silva. A Beatriz, que estava aqui com a gente, a Bia, entrou aqui, manda bom dia, amigos, no Hospital Pio 12, no setor de oncologia, são os profissionais de círculo saudável, com as práticas de reiki, meditação, Lian Gong, para pacientes e trabalhadores. Depois ela explica aí o que é Lian Gong, né, pra gente, que eu não faço ideia. E a Ieda também entrou aqui, mandou um bom dia a todos. E ela também complementou aqui, a Beatriz, fala, faço parte dos profissionais do Círculo Saudável, são 29 práticas no SUS, e a constelação familiar e meditações fazem parte, que é o que o Jorge tinha comentado ali pra gente. E no WhatsApp, quem entrou aqui foi o Marcos Gael Gama, que deve estar assistindo com a filhinha dele lá, tinha dado um feedback do som aqui também pra gente. O Ari Rangel, que está lá na Fazenda Santa Maria, tá muito mal, né, lá pertinho de Sacramento. Manda bom dia, vivencianos, mesmo sem internet, funcionando direto, sinto as energias do Vivência Espírita aqui em terras sacramentanas. Um forte e caloroso abraço. Mandou até uma foto aqui do quadro do tio Senhor Mariano, que é o tio de Eurípides Barçanufo, né? Muito legal. Obrigado pela participação de vocês. Continue com a gente aqui no programa Vivência Espírita. E só comentando que o Ed Moreno entrou aqui também. Mandou bom dia, meus nobres. Rui, Jorge, Reis e Rodrigo. Também todos os participantes. Um bom programa a todos. Ah, e só para finalizar, a Rosana Okida comentou que no Hospital Francisca Júlia também é feito um trabalho de reiki voluntário às segundas-feiras. A melhora dos pacientes é perceptível, que aqui no hospital aqui de São José dos Campos, que é o hospital psiquiátrico do CVV. Vamos então para os intervalos? Rodrigo, só quero falar aqui do... Hoje nós temos a Graça... Cadê o papelzinho, Graça? Hoje nós temos uma almoço italiano, lá na AME. A Graça foi embora, a gente vai descontar algumas horas dela. Exatamente. Ela agita, um compromisso, agita e some. Exato. Né? Olha só, então nós temos lá na AME agora a partir do meio-dia, um almoço italiano. Quem está promovendo é o pessoal da Umbanvale, né? Que é Umbanvale, é a união aqui do pessoal da Umbanda, dessa nossa região aqui. E quem está encabeçando é o Walter e a Sandra. Né, que eles são lá da tenda de Umbanda do Pai Jeremias e Vó Catarina, né? E legal, tem macarrão e tem nhoque, essas coisas lá, mas está muito bacana. Desde ontem que eles estão arrumando lá a AME, quem for lá na AME vai ver o novo galpão lá que nós fizemos. E vai ser no novo? Vai ser no novo. Opa, né? Então tá aí. Então, meio-dia, ainda tem ainda convite, pode ir lá à vontade, né? Custa R$30 o ingresso, e é para ajudar ao encontro que acontecerá no Parque Tecnológico no mês de novembro. No dia 24. 24 de novembro no Parque Tecnológico. Então, eles estão fazendo esses eventos para angariar fundos para fazer um evento bacana como foi o evento do ano passado. Então, quem quiser ir, Jorge, lá na AME... tem também um sorteio aí, acho que é legal a Aniette comentar também. Né? No sorteio da Aniette, ela botou tanta coisa aqui para ser sorteada que eu não entendi nada, ela que vai ter que falar. Né? Ela falou aqui para mim, então, à toa. Olha, a gente, a gente vai falar sobre algumas técnicas agora, e aí a gente falando sobre as técnicas, depois a gente também vai disponibilizar sorteio. Alguns terapeutas que trabalham com a gente fundou o IBRTI, que é o Instituto Brasileiro de Terapias Integrativas. Então, os terapeutas que fazem parte do Instituto já estão doando terapias, né, pela nossa presença aqui hoje, para sortear entre os ouvintes. Então, uma sessão de cromoterapia, né, com a terapeuta Cláudia, que está aqui com a gente. É uma sessão de aromaterapia com a nossa querida terapeuta Sara. É uma sessão de barra de Axis com a terapeuta Lucimara. É uma sessão de radiestesia com o terapeuta Dudu Carvalho. Uma sessão de terapia, de reiki também com o Dudu Carvalho. Também o Márcio, o terapeuta Márcio Belo, né, da farmácia Mercurial, que todo mundo conhece. Márcio estará doando uma terapia para animais, seja cão, cachorro, seja gato, seja os gatinhos, ou qualquer outro animal, ele está doando uma terapia. E também a doação de 2 vidros de Rescue para sorteio. Então, serão vários sorteios, os terapeutas estão sorteando, e os vidros. E o endereço? Então, o Instituto também estará doando um curso de terapia floral para animais. Então, um curso inteiro de terapia floral para animais. O endereço é Avenida 9 de Julho, 385. Oi? Doutora Aniette, você falou, comentou o site, é Faculdade IBRATI, é isso? Não. Não, IBRTI. É IBRTI, é Instituto Brasileiro de Terapias Integrativas, IBRTI, tá bem? Que aí são vários cursos, lá tem vários cursos, vários terapeutas, é na 9 de julho, 385, em São José dos Campos. E o dia da semana, quais serão? A semana toda. A semana toda tem terapeuta e os cursos agora em andamentos. A gente está com um curso de aromaterapia em Taubaté, tem um curso de aromaterapia aqui em São José, em andamento. Curso que já está. E a partir de agosto, estamos finalizando ainda o primeiro semestre. A partir de agosto teremos curso de todas essas técnicas. E o telefone para que tenha essas informações, telefone, o e-mail, como é que eles fazem para obter informação? O telefone é o WhatsApp, é 12 99797 1117, e o e-mail é contato@portalfloral.com.br. Legal. Daqui a pouco a gente fala de novo. Combinado. Tá bom. Eu vou pedir para a doutora Aniette conversa aqui no intervalo com o Rodrigo e a gente entende melhor esse negócio, senão vai dar uma confusão danada esses sorteios aqui. Tem 1, 2. Né? É muita coisa. Nós vamos pro intervalo comercial e agora eu vou colocar uma música inédita aqui para vocês do Grupo Castelã. Nós estamos na fase final do CD. E essa música aqui, nós resgatamos a voz da Eliana, que já desencarnou há uns 4 anos, né? E juntamos com o grupo, ela tinha deixado essa voz só ela gravando, juntamos com o grupo e fizemos outro arranjo. E ela está fazendo a primeira voz, o Luiz Carlos está fazendo a segunda voz e o grupo acompanhando na música Doce Sentir com a nossa saudosa amiga Eliana. 4 anos já, Jorge? É. Do desencarne da Eliana. Uhum. Vamos lá? Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Doce é sentir aqui dentro do estúdio está fazendo 26 graus, para você ver o tanto que nós estamos aqui. Então aqui parece mais com umbral do que qualquer outro lugar. Porque lá fora está friozinho, né? Vou falar para vocês quanto está fazendo de... Ó, lá fora está 13 graus, hoje está legal, semana passada estava 5, né? É, então lá fora está 13 graus, agora aqui dentro está 26, eu estou olhando ali no relógio, 26 graus. O Renualdo lá em Cachoeira não está mais quebrando gelo, pelo jeito, né? Rapaz, você não viu o que eu falei semana passada? Nem sonhar, o pessoal estava sonhando que o perispírito não saía de dentro do quarto. Porque congelava se saísse lá no Rio Grande do Sul, né? Olha só, tem muito sorteio aqui que a doutora Aniette trouxe a Cláudia para a gente. Então, como tem muito sorteio, para não dar confusão, nós vamos fazer dois sorteios só. Um vai ser o curso de floral de bar e animais, né? E o outro sorteio vai ser... Não vai ser nada. É isso só, né? Aí nós vamos fazer o seguinte. Quem quer participar... Que tem interesse, né? De participar, né? Exatamente. Né? Quem quiser, já pode dar um nome aí. Floral de bar e animais, né? Um curso que vai ser feito lá no Instituto, meses, de 4 meses, hein? Olha só que legal, 4 meses, então é um curso muito legal. Aqui em São José dos Campos, né? Isso, exatamente. Agora, os outros sorteios que ela tinha falado, para a gente não perder, eu vou perguntar agora, quem quer, tirando eu, né, fora, quem quer participar de uma sessão de cromoterapia? Liga agora para nós que vai ganhar de cromoterapia. Então, a sessão, vai lá. E a Cláudia vai aplicar a cromoterapia na pessoa. A Cláudia que está aqui, terapeuta. Então, ela está oferecendo essa sessão de cromoterapia. Você vai passar lá alguns... É uma meia hora? Demora? Uma meia hora lá e ela aplica cromoterapia na pessoa. Quem quer, liga aqui para nós agora. 3941-9750. 3941-9750. Então, a gente começa oferecendo isso agora. Depois... Se der certo, a gente dá outro também. Vamos Bem, lá? Vamos continuando, então? Bem, Jorge, eu tenho que falar também que lá no GEPA existe a Escola de Paz e Evangelização no sábado, a partir das 9 horas, é na rua Antônio de Moraes Barros, 44, no centro. E também convidando os pais para levarem seus filhos na evangelização infantil, lá no GEPA, às 9 horas da manhã, no sábado. Bacana. Uma das coisas que nós não... Acho que nós não falamos aqui ainda, doutora, as terapias integrativas, foi sobre florais, né? Sobre florais, acho que nós nunca fizemos programa. Nós já fizemos programa falando sobre cromoterapia, né? Sobre reiki, explicando para as pessoas esses tipos de tratamento. E o floral de bar, o que a senhora podia falar para a gente um pouquinho? Uma palavrinha antes de falar sobre o floral de bar. A musicoterapia, as terapias com sons, não só músicas, mas sons, né? Melodias e sons musicais. Então, eu só queria fazer um parênteses aqui sobre a Eliana, sobre a música. O quanto a música é terapêutico para o nosso corpo e para a nossa alma. Primeira alma, a gente se harmoniza. E ouvir a voz da Eliana foi assim gratificante, que nós a conhecemos muito. Também era minha paciente. Então, vem uma saudade, mas ao mesmo tempo uma alegria, né? Que doçura. Então, a música traz para a gente lembranças, coisas boas e também tudo aquilo que a gente de bom que a gente teve, né? No passado. Então, muito bom, a musicoterapia faz parte de um tratamento de terapia. E a gente, quando é feliz, não adoece. Sobre o floral de Bach. Floral de Bach, por que Bach? Dr. Bach, Edward Bach, um médico inglês, homeopata, naturalista, como ele se dizia, herbalista. Então, ele faleceu em 1936. Então, você imagina que antes disso, ele faleceu aos 50 anos, e antes disso, ele deixa todo um legado, que é um estudo sobre flores. Então, ele é o pioneiro em fazer os vidrinhos, as essências de flores. Que são essências? Porque a gente sabe que ali, nas essências, não tem substância química. Assim como a homeopatia, acima de uma potência, de um CH, não tem substância química. Então, nós vamos trabalhar com frequências. E nisso, o Dr. Bach foi pioneiro. Então, hoje, todos os sistemas de flores, de remédios, né, chamados remédios de flores, são essências que o Dr. Bach teve esse início. E o floral de Bach são 38 flores, são 38 essências, que a gente diz, são essências para o ser, para harmonizar a pessoa. Então, não existe um floral específico para uma doença, mas existe uma essência. Então, você tem que saber a pessoa, que tipo de sofrimento ela tem, quais são as doenças físicas também que ela tem, para harmonizar todos esses sistemas. Então, são 38 flores que o Dr. Bach pede para a gente, que a gente pode associar de 5 a 7 flores dentro de um vidrinho e fazer todo o tratamento. A gente pede que o tratamento seja, no mínimo, 4 meses, para poder ver um bom resultado. Que, né, o Rui perguntou, e o resultado, como fica? Vem? Então, é mais nesse sentido. Não, então, mas e também o floral de Bach, ele dispensa o tratamento médico? Não, de jeito nenhum. As terapias integrativas são integrativas, elas vão integrar ao tratamento. Ou terapias complementares, vão complementar. O tratamento médico é tratamento para o físico. Os remédios psiquiatras, né, os remédios psiquiátricos, né, dos psiquiatras, eles vão conter a mente da pessoa para que ela não traga tanto sofrimento a ela ou para o meio onde ela está. Mas o floral é uma terapia de harmonização. Então, ela pode ser associada a qualquer remédio de qualquer médico. Agora, você é especialista em endocrinologista, em endocrinologia. Lá você cuida muito da diabetes e o floral pode ser usado para diabetes? É exatamente isso. Por isso, eu fui estudar bastante as terapias integrativas, todas essas técnicas, porque o diabético sofre tanto, não, Rui? Sim. Tanto, tanto, perder a visão, perder os rins, perder parte dos membros. Perder a perna, Exatamente. Então, eu busquei técnicas e terapias que pudessem fortalecer meu paciente. O meu olhar sempre foi este. Sim. E aí, conheci um universo muito grande de possibilidades que podem harmonizar. E, com certeza, alivia muito o sofrimento deles, a aceitação. Eu tenho pacientes que eu falo, meu Deus, já pela medicina normal, tradicional, esse paciente já podia ter morrido há muito, muito tempo. Mas quando você fortalece o espírito, você fortalece, harmoniza a pessoa, a doença, não que ela vai deixar de existir, mas a pessoa vai viver melhor, vai integrar melhor, né? E morre muita gente com diabetes? Nossa, a segunda causa morte do mundo é diabetes. Do mundo? Do mundo. Então, a primeira causa morte do mundo é coração, é sistema cardiovascular. Porém, o diabético também tem doença cardiovascular. Então, a gente fala, morreu alguém do coração. A gente fala, tinha diabetes? Tinha. Então, morreu do coração, porém tinha diabetes também. Então, Mas, Onete, a gente vê falar em diabetes, o pessoal criticando o açúcar, que é uma coisa. Não tem um jeito de se evitar ter diabetes? Olha, diabetes é uma doença genética, uma doença metabólica genética. Então, a gente pensa que uns têm uma carga genética maior. É que nem o tom do olho. O tom do olho, tem gente que tem marrom claro, marrom escuro, caramelo, verde claro, verde escuro, verde água, outro tem azul, azul escuro. Então, assim, diabetes tem graus da doença, né, de genética. Então, cada um vai ter o seu comprometimento. Mas, hoje, evita-se um estilo de vida mais saudável para que possa evitar ter diabetes. Principalmente quem tem diabéticos na família. Então, precisa ter um estilo de vida saudável para se evitar o ter diabetes. E esse estilo saudável é muito caro ou pode ser coisa simples? Hoje, com a modernidade, com os fast food da vida, com, né, essas comidas muito engorduradas, muito rápidas, muito calóricas, tudo muito à base de farinha e batata, então as pessoas precisam se organizar aquilo que é saudável para ela. A gente fala que não pode ser nem exagerar numa coisa e nem ficar faltando nada. Então, é uma dieta equilibrada com aquilo que a pessoa gosta. Por exemplo, Rui, eu não consigo comer carne, porque eu passo muito mal desde criança. Então, tem gente que fala, como assim você não come carne? Eu falo, eu como o mínimo possível, sinto ter vontade. Mas eu como o mínimo possível de frango, um pouquinho de peixe. Mas as outras, nada mais. Mas há 40 anos da minha vida, quando eu descobri que aquilo me fazia muito mal, mas muito mal. Mas a carne faz tanto mal não, assim? Não, Não, depende da pessoa. Não, meu marido come um montão de carne e passa muito bem, obrigado. Como a minha parte, como a minha parte, mas eu não posso. Então, assim, o diabético não pode mais com açúcar. Quem tem intolerância à lactose não pode tomar leite carregado, com, não é verdade, com lactose. Quem tem intolerância a glúten vai ter que ter toda a sua dieta restritiva. Agora, quem tem pressão muito alta não pode jamais com sal. O sal, para ela, é muito perigoso. Então, a gente tem que ver que cada um é cada um, né? Então, a vida saudável é aquilo que lhe faz bem. É aquilo que vai te equilibrar. Que vai te deixar saudável e feliz. Aí é bom, não é? É, vamos para o ganhador aqui, ó. Da sessão de cromoterapia. Quem ganhou foi a Cosma Nunes Carneiro. Cosma Nunes Carneiro ganhou a sessão de cromoterapia. É só comparecer lá no Instituto, né? Sim. Já passou o endereço aí para ela, Rodrigo? Não posso ligar para ela. Não? A Cláudia vai ligar para ela e a agenda. Ah, tá. Ó, Cosma, o seu telefone está aqui, tá bom? Então, a Cláudia vai ligar para você e agenda com você a sessão, tá bom? Daqui a pouco a gente já deixa com a Cláudia aqui seu nome, seu telefone, ela liga e agenda. Então... Doutora, só mais uma pergunta antes que nós vamos fazer mais um sorteio. É, mais uma pergunta. Você falou, eu perguntei sobre florais e bar, aí veio as flores, né? Que é feita através das flores. E aí tem um próximo aqui que chama aromaterapia. O que, que tem a ver uma coisa com outra? Também aromaterapia não é para sentir cheiro de alguma coisa? Aí eu penso em flores novamente. Então, como o meu primeiro estudo foi floral de bar, ali eu aprendi sobre as emoções. O Dr. Bá divide sofrimentos em 7 grupos. Pessoas que sofrem do medo, pessoa que sofre de insegurança, pessoa que sofre dos desesperos, pessoas que não tomam decisões. Então, ele vai dividir o grupo da solidão, pessoas que têm muita solidão. Então, ele divide em grupos de sofrimentos. A partir disso, também, a gente partiu para vários estudos. Na aromaterapia, são plantas aromáticas. Pode ser raiz, pode ser caule, pode ser folha, pode ser flor. Então, a diferença é isso. Floral é a flor. Porém, a aroma são as plantas aromáticas. E aí, com as plantas, você vai sensibilizar a pessoa para os tratamentos físicos, para situações físicas e para situações emocionais. É, porque nós tivemos no nosso programa uma vez a Edimeia Mirizola, que é lá do... Eu não sei se está no Jefa ainda, né? Mas ela dizia que não pode ser, tem que ser a essência da flor mesmo. Quer dizer, não pode ser esse produto que a gente compra cheirando. Isso. É então, esse mesmo? Isso. Existem hoje óleos essenciais. Essência, né? Isso. Óleos essenciais são aquilo que é tirado da planta. Essências químicos, são químicos de laboratório. Esse não deve então, ser usado. Esses cheirinhos que a gente põe varetinha em casa, pode ser usado sim. É tão gostosinho para colocar no ambiente. Mas aquilo não é terapêutico. Aquilo pode despertar, assim, uma terapiazinha também psicológica, de falar, esse lugar está tão cheiroso, tão gostoso. Você passa no shopping, na frente de algumas lojas, né? A loja está perfumada, atraindo os clientes. Mas aquilo não é terapêutico. Não é um óleo essencial terapêutico. Um óleo essencial terapêutico, ele leva, às vezes, mais de 30 produtos, elementos químicos, porque vão fazer a terapia. Essências, normalmente, são derivados de petróleo. Ah, sim, que é produto químico. Produto químico de laboratório, que fica naquele cheirinho. Mas o cheirinho é bom, né? Quem não gosta de um perfume? Você não gosta? Tem gente que gosta de um perfume amadeirado, outro perfume mais floral, outro mais frutal. E digo mais, na Bíblia, nós temos 12 aromas citados na Bíblia. Olha que lindo. Nossa. E quais são? Eu gosto do amadeirado, eu acho legal, da Natura, né? Também, né? Fazendo propaganda aqui para a Natura. E também, mas quando eu era rapaz, o pessoal falava que tinha um tal de almisca selvagem que a gente passava na gente e as mulheradas gostavam. Né? Será que é verdade? Esse negócio que é mentira. E no meu tempo tinha uma... A mulher fugia da gente com aquele perfume lá. E no meu tempo tinha uma loção argentina chamada Lancaster. Nossa. Ah, eu também usei. Lancaster também usei. Não, e as meninas usavam perfume que era famoso, era puxa vida, agora eu me esqueci o nome, mas eu vou lembrar o nome. Olha, daquele perfume. Os antigos são patchouli, tem gente que lembra muito do patchouli, tem outro que é o musk, né, que é o almisca também lá, tem o Lancaster, mas tem sândalo. Usava-se muito sândalo, né? O Lancaster era muito de macho, né? Muito... Doutora, agora fala para a senhora uma coisa, né? É, de todos esses perfumes, o mais baratinho de todos chama Seiva de Alfazema, que eu acho que é a coisa mais deliciosa que pode existir. Desde criancinha que a gente vê isso, né? Isso. A palavra alfazema vem da Itália, né? Os romanos usavam alfazema. Mas é a nossa lavanda, né? Que a gente tem aqui em Cunha, tem um tipo de lavanda. Existem vários tipos de lavanda. Temos em Cunha, temos na Inglaterra, na França, lá em, né? Em Hortolândia. Hortolândia, aqui também aquela outra, tem uma outra cidade aqui pertinho também tem. Aqui a gente tem em Cunha bastante, Atibaia, é bonito, né? Em Cunha, é Atibaia, Olambra. Então, tem lugares por aqui com muitas lavandas. A lavanda é a alfazema, né? Alfazema para os romanos e lavanda para os franceses, para os ingleses, né? Mas é a essência que não faz mal a ninguém. Pelo contrário, faz muito bem. Né? Porque a Maria de Magdala negociava esses perfumes na época de Jesus. Sim, ela era comerciante, rica, os pais também, os pais dela. E ela lava os pés de Jesus com um aroma chamado nardo. Nardo. Uma flor chamada nardo. O nardo é uma flor que era para a unção dos reis, dos príncipes, das rainhas quando tinham filho, dos sacerdotes. E ela, quando Jesus chega na casa dos fariseus para comer, e eles não indicam a Jesus onde lavar as mãos e os pés, ela vai e lava os pés de Jesus com óleo da essência de nardo. Está na Bíblia. Enxuga com os cabelos. Muito lindo, é né? Ela, é que ela humildade, mesmo, que referência. Dizem que não é Maria de Magdala, diz que era uma outra. Tanto é que o pessoal pergunta, pô, mas será que Jesus não sabe que essa mulher não é de boa vida? Não era bem de boa vida, não. Ela estava na casa dos fariseus, eles ficam comerciantes. E ela era rica, comerciante, o pai. Não, tem diferença. Mas o pessoal fica confundindo com a mulher adúltera, mas não é a mesma, é outra. Essa daí é outra, então, né? Existe a confusão. A mulher adúltera é outra. É, assim como tem Marta e Maria, as irmãs. Agora, a mulher adulta, doutora, a senhora que é especialista também nessas coisas, agora tem o empoderamento das mulheres, né? É uma coisa que eu acho mais engraçada. Tem o feminicídio também, né? A coisa que eu acho mais interessante, que é um enigma para mim, é sobre a mulher adúltera, né? Que aí todo mundo chega com a mulher adúltera na frente de Jesus, né? E aí fala assim: essa mulher foi pega em adultério. E ela estava adulterando com quem? Cadê o homem? Ninguém faz nada sozinho, né? Entendeu? Então, uma coisa assim interessantíssima para você ver a sociedade machista como que é. Quer dizer, ó, ela estava adulterando. O pecado não era para... Era para adultério, não era de mulher só, era para qualquer um. Se ela foi pega em adultério, alguém estava junto com ela. E que tinha que ser apedrejado tanto quanto ela. Mas não, só pegava a mulher para levar lá. E aquela piadinha que você conta do... Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Isso aí foi em Portugal, na terra do Rodrigo, que aconteceu. Estava acontecendo a mesma coisa que o... Estava um português passeando lá para aquele lado e eles estavam querendo sacrificar uma mulher, né? E aí o português, quando viu que ia sacrificar, ele lembrou dessa parte de Jesus e ele falou: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Eles rebentaram, coitado, da mulher de pedrada. Aí ele falou, né? Aí o português, né? Ele jogou a pedra e matou a mulher, o português. Aí o cara falou: meu irmão, você nunca errou, não? Ele falou: assim, de perto, nunca não. Nunca errei. Essa piada é de português e foi o Rodrigo que contou. O avô dele tá lá escutando. Né? É só para falar pro senhor que é o Rodrigo que contou essa piada de português. Não, não tem nada a ver com a gente. E ele então, tem descendência. É cidadão português. O Rodrigo é cidadão português. Hã? É verdade que eu só conheci essa piada agora, não vem me comprometer não. Não, você contou, agora ele quer defender porque ele sabe que o avô e a avó dele estão escutando lá. Ouvindo, e aí estão ouvindo, aí o que acontece? Não, ele quer sair fora. Ele, nossa, a gente tá felicíssimo. Eu Maria que saiu, meu avô que tava com um tempo na UTI, mais de 20 dias na UTI, e já tá em casa, já tá bem, já tá com o macapasso novo, dá um abração lá para ele. Estamos felizes com a volta dele para casa, né, ele tá bem. Daqui a pouco a gente se encontra aí numa festinha qualquer, né? Muito gente boa. Na feira da Vila M, ele tá sempre lá. Vamos sortear mais uma. Agora então, nós falamos de aromaterapia, de todas essas coisas. Vamos sortear aqui uma sessão de aromaterapia também. Viu, Rodrigo? Uma sessão de aromaterapia. Quem quiser, liga. 3941-9750. 3941-9750. 9750, sessão de aromoterapia. Rodrigo, fala das pessoas aí, por favor, que estão ligando pra gente. O pessoal tá ligando aqui e está participando também, né? Então, quem entrou aqui no YouTube e está participando conosco foi a Elaine Sela. Ela perguntou se a terapeuta no SUS não seria fazer caridade, ser terapeuta no SUS. É isso mesmo. As cidades hoje mais estão contratando como profissionais e tem um valor, um recebimento, um salário. Porém, a caridade pode ser feita em qualquer lugar, na verdade. Eu acho que desde que a gente se disponibiliza a ajudar o outro, é uma caridade. Ajudar quem precisa. Então, quem sabe ajuda quem não sabe. Quem tem ajuda quem não tem. Né? Um grande ajudando o pequeno. Então, a caridade é isso, né? A gente ajudar o próximo. Doutora, no começo eu não entendi direito assim. Eu entendi que as pessoas não estavam ganhando nada. Eu entendi que ninguém estava ganhando nada para fazer isso. Está ganhando, então? Sim, sim, com certeza. A gente já trabalha com floral de Bach há mais de 25 anos, né, gente, da CUST Floral de Bach. Então, os terapeutas... Ah, pelo SUS? Não, pelo SUS tem cidades que já estão contratando terapeutas. Mas já também existem muitas cidades onde os terapeutas fazem gratuitamente, no postinho do seu bairro. Então, vai de conversar com os gerentes das unidades, né, aquilo de respeito, confiabilidade. Então, o terapeuta já é reconhecido e ele vai e pode fazer assim, um trabalho comunitário gratuitamente. Mas existem já terapeutas em várias cidades sendo contratados como profissionais, como terapeutas. É porque aqui a saúde é municipalizada aqui em São José dos Campos. Então, recebe dinheiro do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Mas quem administra é o município. Então, nós precisaríamos ter essa informação lá com o secretário Danilo Stasiano, vamos perguntar para ele. Para integrar. Aqui em São José, no Hospital Pio XII, tem um grupo que já trabalha lá e faz tratamento gratuitamente. Então, são voluntários, terapeutas voluntários, aplicando reiki esses pacientes. Nós do Instituto já fazemos um trabalho nas casas de acolhimento aqui em São José. As casas de acolhimento, nos terapeutas, hoje nós temos 9 terapeutas. O que seria essa casa de acolhimento? Seria Nós ajudamos os jovens da cidade, são instituições, e nós ajudamos os jovens com terapias naturais. Então nós também fazemos um trabalho voluntário. Não. Não, ainda com idosos não, mas nós fazemos um trabalho com floral de Bach, com reiki, né? Fazemos esse trabalho nas casas. E também no Lar Salete, que é um lar de crianças especiais, eles também recebem floral de Bach, então nós fazemos um trabalho voluntário aqui em São José hoje. Mas na clínica, no 9 de julho, os terapeutas trabalham como profissionais e recebendo as consultas. Pessoal, acho que ninguém ligou ainda para ver a sessão de aromaterapia, 3941-9750. Se não ligar, eu mesmo vou lá fazer, tá? Já estão ligando? Ah, legal, já ligaram. Daqui a pouco já a gente passa. Já foi, sim. Só foi ameaçar que não queria. Já foi. Olha só, vamos aqui o senhor Rodolfo, porque o senhor Rodolfo Alexandrino, lá da AME de Novo Castelão, ele está dando um bom dia para todos nós aqui. O programa está dizendo que o programa está ótimo. Ele disse que nasceu na roça. E até os 5 anos de idade, o médico dele era uma benzedeira. E tinha fila para ela atender. Aquilo não era um tipo de passe, dona doutora? Você também que cai no seu tema passe, né, Jorge? Claro. E lembrar eu também, né? Eu tenho avós, bisavós índios. E também a gente pôde conviver com índios em São Sebastião, no trabalho que eu fazia lá na cidade, que onde tem também uma reserva. É bem interessante como eles trabalham com as plantas, como eles trabalham com os chás, né, com as beberagens. Tudo isso é tratamento natural. E também as preces, as orações, os rituais, as músicas que os índios fazem e que os nossos avós... Quem que não foi benzido? Quem que não foi levado numa benzedeira para tratar ventre virado, bucho virado? Não é verdade? E a gente sabe que hoje as pessoas... E como elas saem, as crianças se curam. né, com as benzedeiras. Então, é algo assim milenar mesmo, é milenar. Hoje a gente estuda e entende. Agora, precisa ter muito cuidado, porque não é tudo que é natural que é bom para a saúde, não. Tem muita planta tóxica, tem muita coisa venenosa que as pessoas usam sem saber. Por exemplo, na fitoterapia, o chá de camomila não deve ser dado para criança abaixo de 6 meses de idade, porque dá dor de cabeça. Pessoas sensíveis, né, também podem ter queda da pressão quando tomam chá de camomila. Então, e chá de camomila é tão inocente, né? Todo mundo fala, toma chazinho de camomila para dormir. Aí você toma chazinho de camomila, você tem pressão baixa, você vai acordar com dor de cabeça. Porque vai dar dor de cabeça. A pessoa vai cair mais ainda e a pessoa vai ter muita dor de cabeça. Então, você imagina que, às vezes, tudo que é natural é inocente, não é assim, não. E também é bom você fazer terapias integrativas com quem tem preparo para aquilo. Porque, senão, você vai ser... não vai ter resultado nenhum. Doutor, eu estou lembrando que agora, até essa semana, um amigo nosso estava comentando conosco sobre um livro que saiu alguns anos atrás aí, que era... servia para tudo, né? Tudo quanto era planta, folha de batata, servia para não sei o quê, não sei o quê. Eles pegaram a época mais e o ratinho para fazer propaganda para eles. Venderam livre igual água, depois que descobriram que era tudo vigarista, não tinha nada a ver. Quer dizer, e olha o perigo disso. Nós tivemos aqui um especialista em fitoterapia, questão de 1 ano, 2 anos atrás, e ele, exatamente, pô, ele, quer dizer, ele quebrou o encanto aqui. Exatamente isso que ele falou. Pessoal, é, as coisas não são do jeito que mas não foi você que então, trouxe, foi ela que trouxe. Ele está dando curso em São José. Exatamente. Ele ainda está ainda tá dando curso. Foi a última vez que o senhor esteve aqui. Mas ele esteve aqui conosco. Eu achei excelente aquele problema exatamente por isso. A gente quer receitar tudo para todo mundo. Ah, sabe, você está com isso? Pega a folhinha, não sei de quem faz isso. Pega aquilo. Tudo tem seu propósito, tudo tem seu critério para ser feito. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. É, e minha mulher entrou na onda e comprou aquele livro, viu, Jorge? Tá lá, o livro, nunca abri, nunca vi nesse livro aí. Era um livro bonito que fazia maior propaganda. Coloca ele no cesto arquivo. Coloca ele no cesto arquivo. Cesto arquivo. Cesto arquivo é um cesto de livro. É para isso que ele serve. Não porque as plantas não chegam, né? Que é exatamente isso que a gente está conversando aqui. Por causa do perigo de ficar inventando coisas para as pessoas, quando na realidade não tem resultado nenhum, pode matar alguém, pode envenenar alguém, prejudicar alguém. Aqui também tinha um que vendia dolamita. Dolamita. Nossa, era propaganda em tudo quanto é rádio. Sumiu. Não tem mais? Não, nunca mais. Era amigo do Inácio. O Inácio conhecia. Eu fazer propaganda no nosso programa, falei, não, tô foda. Inclusive tinha um que veio me procurar, que ele queria fazer parte do programa aqui, ser patrocinador. Falei, não. Queria ser aqui. Olha o ganhador da sessão de aromaterapia. Quem ganhou aqui foi a Elza Todai. É Todai mesmo, né? Elza Todai. Elza, seu telefone está aqui também. A mesma coisa, Cláudio? É o 21 no final? É 12. Ela vai ligar para você e vai marcar com você também, tá bom? A sessão de aromoterapia. Né? Agora qual é a outra? Ainda são 9h25. Nós vamos aqui passar para... Olha, deixa eu falar um negócio aqui que vocês estavam comentando sobre a benzeção. A benzedeira. Também fui criado com isso, né? Eu sou benzido até contra picada de cobra. Né? Até isso o pessoal benzia a gente. Benzia para poder a cobra não picar a gente. A gente botava fé e pronto, também. Né? Coisas que você vê assim, maravilhosas. Agora, a dona Gelina, para quem não conhece, a dona Gelina é uma grande pessoa, uma grande espírita aqui de São José dos Campos, né? Lá do irmão Rodolfo, a dona Gelina é benzedora também. Desde criança. Então, agora a dona Gelina fala que benzer é uma coisa, da passe é outra coisa. Então, mas a minha sogra era católica e ela era especialista em benzer simioto, que é o coqueluche, né? Uhum. Hoje é coqueluche. Uhum. É a criançada ia que é magrinha, porque dizia que era doença de macaco também, né? Que a criança ficava magrinha. Ela ia lá, se curava a criançada. A dona Gelina benzia todos os meus netos. Agora a Gelina está mais devagar, mas ela benzia até pro telefone. Ele ia para lá, dá o nome da criança, dia que nasceu, a bola pode... Um grande abraço para a dona Gelina. E, ó, funciona. É. Né? ela benze, que ela falou que é uma missão que ela tem desde criança. Então, antes dela ser espírita, ela já era benzedeira. Ela já benzia criança. E a criança canta muito para eles, que ela é amada, né? É mal olhada, todas essas coisas. Tosse. Então, é asma. Muito legal. E não, eu convivi, né? Convivi a minha vida de nordestino, lá no sertão da Bahia, exatamente com as benzedeiras, né? E com as pessoas que faziam curandeirismo, essas coisas todas aí, né? Bom dia, Jorge. Estou falando que o meu microfone está corroído. O problema é o seguinte, eu acho que o problema é comigo, porque na hora que a doutora Miota está falando, o meu microfone está saindo certinho, né? Então, o problema é com o Jorge, é questão de energia. Ela é aquela que colocou aqui, Jorge, seu microfone está com ruído. A voz está meio ruim. Mas as coisas aqui estão meio ruim mesmo, por causa do... Está com ruído, né? Quando eu estou falando. Está com ruído aí? Está escutando? Está, né? Então, é uma cachoeira que botaram dentro aqui do negócio. Jorge, nosso momento de gavale, não podemos esquecer, né? Vamos colocar. Então, enquanto nós vamos para o momento de gavale também, se você quiser ligar para mais uma terapia aqui, barra de axis. Barra de axis. Quem quiser participar... O que é isso daí? É uma terapia, né, especializada, tudo de harmonização. Quem faz? É uma terapia de harmonização. Quem está disponibilizando para a gente é a terapeuta Lucimara. E é uma técnica bem interessante hoje, pouco conhecida, mas é de harmonização, de relaxamento, muito bom. Legal, então, quem quiser participar da barra de artes aí, né? É uma terapia, né? Uma sessão de terapia com barra de artes. Liga aí para a gente aqui, 3941-9750, que você vai receber esse... Isso. Barra de Axis e Reiki. Não, vamos colocar depois. Ah, tá. Não, é Barra de Axis. Tá bom. Barra de Axis. E nós vamos então para o nosso momento Gigavale, tá bom, Inácio? Inácio, são 9:29. Nós vamos para o nosso momento Gigavale agora. Pode colocar a vinheta para nós. São os nossos momentos Gigavale e o tema que nós vamos colocar aqui é O Grande Bodo. O Grande Doador. Ele não tinha o diploma de médico. No entanto, utilizou a medicina do amor para levantar paralíticos, curar cegos e restaurar portadores de hanseníase. Não era advogado diplomado. Contudo, ninguém quanto ele se elegeu como o supremo defensor de todos os injustiçados do mundo. Ergueu sua voz para defender a mulher. Esteve em casa de desprezados cobradores de impostos, afirmando com seus atos a isenção de preconceito aos excluídos da época. Ele não possuía fazendas, nem herdades de qualquer sorte. Mesmo assim, estabeleceu um novo reino na terra. O reino do bem, da paz, do amor. E para isso, se serviu da intimidade dos corações. Não improvisou festas, mas compareceu às que lhe foram tributadas, com sua presença, enriquecendo-os com vivas e anfitriões. Sem deter títulos na área específica, tornou-se o consolo dos tristes e desprezados, acenando-lhes com perspectivas de bom ânimo e esperança. Conhecedor da alma humana, detectava-lhe as dores e a confortava. Por isso, devolveu o filho à pobre viúva de Naim, que o acreditava morto, e as irmãs em Betânia, o irmão enterrado há dias. Não era professor consagrado, tendo-se feito, porém, o mestre da evolução e do aprimoramento da humanidade. Não recebeu lauréis ou premiação alguma. Apesar disso, foi o maior criador e contador de histórias de que a humanidade já teve notícias. As suas parábolas revolviam os pensamentos dos que as ouviam e até hoje são recontadas e reflexionadas. Não teve lugar entre os doutores da lei, não ocupou cadeira no sinédrio. criou antes a Universidade Sublime do Bem para todos os espíritos de boa vontade. Incompreendido, sofrendo amarguras desde o lar, reconfortou a todos que o buscaram. Ao desprezado Zaqueu, conforta com sua presença, afirmando assim que ele era filho de Deus e credor do seu amor. A equivocada da Samaria oferta a palavra lúcida e o convite à nova jornada. Ao moço rico, diz da pressa de atender a mensagem do reino que ele apresentava. Tolerando aflições sem conta, semeou a fé e a coragem, apresentando-se como aquele que cuida de todas as ovelhas que lhe foram confiadas. Ferido embora, pensou as chagas morais das mulheres sofridas, do sirineu que o auxilia no transporte do madeiro, da mão benevolente que lhe enxuga o suor da face. Supliciado, vilipendiado pelos homens, expediu a mensagem do perdão em todas as direções. Esquecido pelos mais amados, ensinou a fraternidade e o reconhecimento, orando ao Pai por todos e entregando mãe e filho um ao outro. Vencido na cruz, revelou a vitória da vida eterna em plena e gloriosa ressurreição, renovando os destinos das nações e santificando o caminho dos povos. Ele não tinha posses materiais, era um carpinteiro. Mesmo assim, engrandeceu os celeiros dos séculos. E até hoje, continua a ser despenseiro fiel e prudente, zelando pela humanidade inteira. De braços abertos sempre. Seguindo o exemplo de Jesus, mesmo anônimo ou aflito, apagado ou esquecido, atende à santificada colaboração com Deus a benefício da humanidade. Oferece o teu coração e, em homenagem ao divino amor na terra, serve com o que tenhas, onde te encontres. Se não és um portentoso luzeiro, sê a lamparina acesa na janela da pousada, como um aceno de esperança ao viajor perdido na estrada. Pensa nisso. São 9h35. Esse é o momento Gigavale e vamos deixar para a nossa querida amiga Niete para os comentários dessa mensagem. Olha, é muita emoção falar do Mestre Jesus. É mestre, então para nós é médico dos médicos. Para nós é muita emoção falar do Mestre Jesus. Para mim é. Então, é o médico dos médicos. É o mestre dos mestres. E o que mais a gente pode fazer para se aproximar dele é seguir os seus princípios. Ele diz, na grande compaixão que precisamos ter por todos aqueles que sofrem. Às vezes eu falo em curso que a gente tem dois grupos, os que sofrem e os que ajudam quem sofre. Mas eu penso, você, qual grupo você quer ficar? Todo mundo fala, ah, ajudar quem sofre, então tá bem. Só que não vai impedir de sofrer. Por quê? Porque somos seres humanos. Então todos nós sofremos. Mesmo a gente que ensina como lidar com o sofrimento, sofremos. Mas a gente sofre com uma razão de luz. A gente sofre com uma razão de amor. E é isso que o Mestre Jesus pede para a gente. Que a gente faça o nosso trabalho para o próximo. Mas um trabalho de amor. É um trabalho que você vai se dedicar. Quando a gente se dispôs a montar um instituto, montar um trabalho consciente, é para que as pessoas tenham uma informação e que elas possam fazer de forma consciente. Muitos fazem por intuição, fazem por amor. Então, porque os anjos, quando precisam que alguém receba um benefício, eles capacitam quem está do lado. Eles capacitam, eles vão capacitar quem está ao lado para poder ajudar aquele que precisa. Mas são os anjos que estão governando tudo isso. Mas cá entre nós, se os anjos tiverem que capacitar alguém, olha o trabalho que a gente dá para os anjos para eles capacitarem alguém para ajudar. Então, se a gente fizer a nossa parte, se a gente aprender a como ajudar o próximo, se a gente tiver técnicas, instrumentos, usar os elementos da natureza para ajudar o próximo, os anjos terão menos trabalho com a gente, né? Eles vão continuar o trabalho deles de nos intuir para poder ajudar o próximo. Porém, a gente dá menos trabalho para os anjos, né? A gente já faz de forma integrada. E é esse amor que Jesus pede para a gente, esse amor de ajudar quem precisa, de estarmos juntos. Outro dia me perguntaram sobre a caridade, que a caridade não tem preço, que o terapeuta não deveria cobrar nada. Um amigo da gente falou, eu vou ser terapeuta, eu quero ser terapeuta, estou aqui fazendo um curso, mas eu jamais vou cobrar alguma coisa de alguém. Eu falo, tá certo, é a sua filosofia de vida, mas temos que pensar o seguinte, você está investindo um dinheiro, pagando um curso, então lhe é justo também você ter um certificado e você dar atendimento e cobrar, porque você teve um investimento para isso. Você teve um investimento, mas fica a critério de cada um usar o conhecimento que tem a favor do próximo. Agora, se você teve um investimento financeiro para isso, também é digno, não é? E é justo que você também possa atuar e receber o seu ganha-pão, porque passa a ser uma profissão, passa a ser para ele um ganha-pão. Então, é justo. Isso é diferente de uma pessoa que vai a um centro espírita, aprende da passe, aprende a fazer um curso de médiums, abre uma portinha e sai cobrando. É muito diferente. E aí sim, foi lhe dado de graça, então dê de graça. Se foi lhe dado de graça, dê de graça. E é esse amor que Jesus pede para a gente, de amar ao próximo, de levar ao próximo o que é para ele, o que é a necessidade dele. Então, nós podemos levar ao próximo uma ajuda material, uma ajuda mental e uma ajuda espiritual. Então, quando podemos fazer isso ao próximo, é dar a ele o que ele precisa. Se ele tem fome, vamos dar o de comer. Não é verdade? Se ele tem um desequilíbrio emocional, a gente vai ajudar. Não é? Então, é esse processo que uma senhora chega a Jesus e diz numa passagem que ela estava desesperada, que o marido dela era aquilo, aquilo, outra coisa, outra coisa. O que, que Jesus diz a ela? Tire os véus. Tire os véus. Quer dizer, muitas vezes, aquela pessoa que reclama tanto tem que ver quantos benefícios ela está tendo com aquela situação. O que é que ela está aprendendo com aquela situação? Então, essa caridade, a caridade existe sempre 24 horas. Essa compaixão pelo sofrimento, pelo outro, de levarmos ao outro o conforto. E como a gente já espera da espiritualidade que nos diz, os consoladores estariam presentes. Não é verdade? Que nos tempos mais difíceis, os consoladores estariam ao lado. São os anjos. São os anjos que estão capacitando as pessoas para que elas possam atuar no sofrimento. E sofrimento os dias que não falta, não é, Jorge? Não é, Jorge? Não é mesmo, Rui? Não vai faltar. Bem, vamos encerrando então o nosso momento de gravado. 41 minutos, como é que está o microfone aí? Melhorou? Não, mas que barulho está fazendo? Só para o povo? Só para as pessoas? Ah, tá saindo. Então, pessoal, quem está envolvendo, minha voz aí ruim, minha voz é maravilhosa, mas está saindo ruim é por causa do problema da junta aqui da rádio, que é porque junta tudo e joga fora essa qualidade que vocês têm aí. Tomara que quando mudar para FM, que melhor isso aqui, né, Nath? Que Deus me livre. Porque tá dando raiva na gente. Doutora, 3 florais para mim depois, por favor. Manda para acabar minha irritação, para acabar minha irritação com essas coisas ruins que aparecem aqui. Eu queria perguntar, que tem uma coisa interessante que está aqui na portaria, que é aquele negócio de ozonização. Parece que eu vi ele aqui também. É, quem mexe aqui muito com a ozonização é o Dr. Coimbra. Tem uma coisa aqui, né? Ozonoterapia. Ozonioterapia, certo? Agora, olha só o X da questão. Ozonoterapia, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho de Medicina não aceita. Né? Eu estou falando assim, o Conselho de Odontologia, por exemplo, aceita. O Conselho de Medicina não aceita. Então, não sei nem responder. Pega outro microfone, por favor. O que acontece é que o Conselho de Medicina só passa a reconhecer determinada prática a partir do momento que são apresentados um número X de trabalhos, de comprovações de benefício com aquilo. É igual o Vaticano, que para fazer alguém virar santo, Vai precisar todo um tempo para pesquisar quantos foram curados, quantos foram avaliados, né? É, para poder se tornar beato, para fazer daquela pessoa beata, para fazer daquela pessoa santa. Então, o conselho de medicina é um conselho que, de pesquisa, de análise, de ciência. Então, ele vai unir todos os trabalhos enviados a eles. Quando tiver um certo número de trabalhos, passa por um conselho até reconhecer. Isso é em todo o país. Tem técnica que no Brasil não é reconhecido, que no exterior é reconhecido. Tem prática que aqui existe, lá não existe. Tem técnica que existe lá que não existe. Então, por exemplo, a homeopatia demorou a ser reconhecida no Brasil como uma técnica e prática médica. A acupuntura também. Então, a acupuntura também demorou a ser reconhecida como prática médica no Brasil. O Conselho de Medicina é um Conselho Federal de Medicina. Então, é do país inteiro. Então, a homeopatia, a acupuntura, passaram por este processo. Provavelmente haverão mais técnicas até chegar um processo científico para o Conselho de Medicina aceitar. Até os problemas espirituais agora está sendo aceito pela medicina, né? É, a gente já sabe que tem faculdades, inclusive aqui em Taubaté tem uma pós-graduação para médicos sobre espiritualidade, né? Espiritualidade médica, né? Na área médica. Então, é uma questão de tempo, de reconhecimento, é um processo cultural, né? Tem lugar que é aceito, tem lugar que é a prática, mas quanto mais a gente fizer de uma forma consciente, técnica, com estudo, benefício, né? E saímos do charlatanismo, não é verdade? Mas, Cláudia, nós estávamos conversando aqui em off, está falando da água solarizada. O que, que significa isso? A água solarizada é uma técnica que a gente usa na cromoterapia. Você pode pegar uma garrafa colorida de vidro, colocar a água e expor essa garrafa ao sol, né, por 20 minutos, 20, 30 minutos. Se por acaso não tiver sol, a gente sabe que existe a luz, né? Porque ela chega. E é só deixar um pouco mais. Uns 45 minutos. Depois que deixou essa água no sol, ela vai estar energizada, né? De acordo com a propriedade da cor da garrafa. E aí você leva essa garrafa na geladeira e pode ir tomando durante o dia. Uma prática simples, fácil, de equilíbrio. Normalmente eu recomendo para as pessoas, para os pacientes que estão com infecções, uma garrafa azul. Então, uma garrafa azul é muito bem indicada para quem está com processos infecciosos, né? E o que seria a garrafa laranja, Cláudia? Então, a garrafa laranja ela seria mais indicada para quem está buscando, está num momento em que precisa de energia. Né, precisa de uma força, ela está precisando dessa energia para o momento em que ela está vivendo. Aí, nesse caso, a gente indica a cor laranja. E quem não tiver a garrafa colorida, também pode pegar uma garrafa transparente e envolver num celofane da cor desejada. É, voltei aqui no microfone para fazer um teste, para ver se está prestando. É, que já está acabando o programa, quem sabe se até no final a gente não consegue falar alguma coisa interessante, né? Aqui que o pessoal escute uma voz melhor, né? Tá melhor agora? Melhorou? Nossa Senhora! Isso, agora falta 10 minutos para acabar o programa, tá muito legal. 10 minutos eu vou conseguir falar para as pessoas entenderem, tá bom? É, pessoal, desculpa aí, viu? Desculpa aí, mas é que esse estúdio aqui é provisório, mas faz 4 meses já que está provisório. A sua reforma íntima está sendo colocada em teste. Não quero saber de reforma íntima nessa hora, não. Né? A gente não pode se conformar com coisa que está errada. Não, né? Sabe que essas coisas que o brasileiro tem que aprender a reclamar, né? Ah, para com isso. É, o brasileiro não reclama. Eu digo para vocês, muito obrigado por estar escutando até agora, porque se eu estiver escutando o rádio e estiver ruim para caramba, eu desligo o rádio e não escuto mais. Agora a gente quer escutar o rádio e vai ficar escutando ainda, não escuta direito, né? Quer dizer, fica pela metade o negócio. Um microfone funciona, três não funciona. Então é complicado. É, vamos lá. É, já está acabando mesmo também, ó, são 9 horas e 48 minutos. Tem um sorteio aí, Rodrigo? Aqui no, o sorteio da... Teve o sorteio da barra de Axe? Teve? Alguém ligou? Liga pra gente, já manda o outro sorteio também do curso de florais, de bar e animais também. Já manda também. Eu já vou falar dos aniversariantes, tá bom? Viu, Inácio? Olá para os aniversariantes, olha só quem faz aniversário, né? É, quem faz aniversário, quem fez aniversário ontem foi minha filha, Mariana Reis, fez aniversário ontem. É, dia 14, hoje, quem faz aniversário é a Roberta, Roberta, filha do Arlindo e da Sandra, lá do Anjo Ismael, né? Faz aniversário também. Dia 14 também, o Carlos Eduardo Santos, do Paulo de Tarso. Dia 17, Leonor de Abreu, também do Paulo de Tarso. Dia 18, a Margarete Diniz, do Paulo de Tarso. O programa Viver Espírita deseja paz e alegria em seus corações, tudo de bom para vocês, né? O sorteio já vem já já também, já chegou o sorteio, mais o sorteio aqui, o de Barra de Axis, né? Não, o curso, tá. E o Barra de Axis não veio ainda, Rodrigo? Ninguém ligou? Ninguém ligou? Abriu. Se não ligou, não, eu vou falar então quem foi sorteado aqui no curso de, ó, é o curso de Floral de Bar, já ligou, às vezes a pessoa tá ligando aí para isso, não. Esse é do final, esse aqui é o curso de Floral de Bar e Animais, certo? Hã? Barra de Axis, que era em imediato, é, e não é curso, não é curso, é sessão, é a sessão. Ninguém ligou? Tudo bem, não é isso, então, não, tá bom. Então, se ligar até o final aqui, a gente ainda pode sortear a barra de Axis. Eu acho que legal, se quiser abrir agora para sorteio, abre agora para sorteio. Aí as pessoas ligam pra gente. É, barra de Axis é um. Isso aí é só uma sessão. E também um de radiestesia e reiki junto. Radiestesia e reiki junto. Ou seja, os dois que ligarem, é isso? É, os dois próximos que ligarem vai ganhar duas sessões. É. Mas agora nós vamos para o nosso sorteio aqui, o do dia. Né? O sorteio que é o curso de Floral de Bar e Animais, que é um curso mesmo de 3 meses, 4 meses, né? Quem ganhou, então, foi a Celi Santos. Celi Santos ganhou. Aqui em São José dos Campos, né? Você ganhou então o curso de Florais de Bar e Animais. Ela é lá do Bosque, né? A Celi. E você, o seu telefone está aqui. Ela vai ligar para você também, né? A Cláudia entra em contato com você para marcar direitinho quando você vai poder fazer esse curso aí. Parabéns, viu, Celi? Parabéns. É, Rui, o microfone tá bom agora, olha que legal. Melhorou. Aí eu já vou me despedindo do povo. Também, é, também, né? as pragas que você rogou aí, tá? Rapaz, tá de brincadeira. Vamos lá. Ó, no final eu vou tocar a música aqui do Ed Moreno, Faça o Bem e Você Também, só pra ficar e, bem. E não tem aqui mais ninguém participando aí, Rodrigo? Não, eu que tô me despedindo. No final eu Faço o Bem e Você Também. Tchau pra todo mundo. Quem vai fazer a prece de encerramento, a doutora? Aí ela tem que ser uns 3 minutos, porque ela fala um monte de coisa. Fora e tudo. Né? Três minutos. É, então, tudo de bom pra vocês, Rodrigo. O pessoal tá estranhando, mas é porque a Aniette, a doutora Aniette é de casa, né? Uhum. A Cláudia também. O pessoal deve estar estranhando essa. A gente comentando, brincando aqui com ela também, né? Então, agradecendo aqui a participação de todos os ouvintes que entraram aqui. É, comentário, a gente infelizmente não vai conseguir ler a participação de todos, até por conta desses problemas técnicos que a gente teve aqui, mas a Keila Freire está participando com a gente, o Daniel Melo, a Rosina Maia entrou aqui também, deixou mensagem, o Chandler deixou mensagem lá de Curitiba, a Andrea Nascimento também deixou, a Ana Cláudia Silva também entrou aqui pelo YouTube, e quem entrou aqui pelo WhatsApp foi a Beatriz, ela deixou um vídeo aqui, que a gente ia perguntar aqui, que é aquele Liangong. Então, ela deixou aqui um vídeo explicativo no WhatsApp. A Elza Yoshi também deixou uma mensagem aqui pra gente, divulgou aqui também a pintura mediúnica que acontece lá na Fraternidade Paulo de Tarso, dia 24 de agosto, às 14 horas. Chegando mais perto, a gente divulga. O Rodolfo, lá do Grupo Castelã, e a Cláudia também entrou aqui pelo WhatsApp e deixaram mensagem. Então a gente agradece a participação de vocês. A Cláudia deixou uma pergunta aqui, depois a gente passa para a doutora Niette também, para ela responder diretamente a Cláudia. E até o próximo programa, próximo domingo. O próximo domingo vai ser um programa especial que a gente vai falar sobre data limite, que vai vir o Geraldinho Lemos. Então a gente, inclusive, vai ser um programa que vai ter uma duração maior também, né? E nós vamos ter dois convidados, né? Isso. Qual é o outro convidado? O palestrante que vem no Jefa, ele vai vir aqui também falar sobre o tema que ele vai falar lá na palestra do Jefa no sábado. Então, ele fala um tempo e depois o Geraldinho entra falando outro tempo, que nós vamos ter uma hora a mais de programa. Deixa eu fazer um convite a vocês. Dia 6 de agosto, nós vamos fazer uma palestra às 19 horas na Casa do Médico sobre terapias integrativas, medicina natural e terapias integrativas. É aberta ao público, então convido a todos os terapeutas que estejam lá para que as pessoas possam entender melhor o que são as terapias integrativas, e nós vamos estar fazendo essa palestra dentro da Casa do Médico, em São José dos Campos. Então convido a todos. Dia 6 de agosto, às 19 horas. A pessoa que vai estar no Jefa do sábado e estará aqui com a gente é o Júlio César de Carvalho. É irmão do Luiz Sérgio. Irmão do Luiz Sérgio, que já esteve aqui conosco, né? Já esteve aqui conosco. Então, e outra, a Neta, ela está dizendo que também no mês de agosto vai começar um curso de psicoterapia. De vários cursos, de aromaterapia. Não. Lá no Paulo de Tarso. Ah, no Paulo de Tarso nós vamos. No Paulo de Tarso, em agosto, estaremos iniciando um curso de psicologia espírita. Então é muito bom, esse grupo já, a gente já fez no Jefa, agora vamos para o Paulo de Tarso fazer um grupo de psicologia espírita. Na terça-feira. E às terças-feiras à noite. E que horário? Das 7h30? Provavelmente 7h30, não estou bem certo, mas deve ser. É padrão, né? 7h30. E vamos mais uma vez convidar o pessoal para comer a macarronada hoje lá na AME. R$30 o almoço valor. Italiano. Almoço italiano, né? A partir do meio-dia. Almoço italiano. Né? E vocês estão todos convidados. A AME fica na rua Dr. Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. Não tem como errar, porque é no finalzinho da rua. No final da rua. E dia 17 tem Casa do Marcel também, né, Jorge? Como? Dia 17? Dia 17 de agosto nós vamos estar lá em Ribeirão Pires, fazendo uma sessão de psicografia lá em Ribeirão Pires. Ah, agosto. É, em agosto. Vamos agradecendo, então, ao Inácio e ao Silvio, que está aqui conosco hoje, e a Graça e a Derli, que esteve aqui conosco, nos auxiliando, nos ajudando. E vamos encerrando o nosso programa de hoje, pedindo para a Cláudia os seus cumprimentos aos nossos ouvintes. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e agradeço a oportunidade. Que tenham todos uma excelente semana. E nós vamos pedindo então para a Niette as suas considerações finais, porque parece-me que o tempo foi muito curto hoje, né, para tantos assuntos, né? E também para fazer a nossa prece de encerramento no dia de hoje. Obrigado, amigos. Vocês aqui, obrigado a todos, obrigada Cláudia de estar aqui com a gente, e estamos aqui, felizes, nosso trabalho, cumprindo a nossa parte e felizes por ser útil. Muito obrigada. Senhor, nosso Pai maior, Criador de toda a centelha de luz desse universo, gratidão pela centelha de luz que habita meu ser, pela centelha de luz que habita em você, porque sei que toda essa luz está irradiando, criando então a força de amor que flui do coração do Pai. Aquele olhar de misericórdia, Pai, para todos aqueles que sofrem, para todos aqueles que se encontram na busca da harmonia, do equilíbrio do ser, do equilíbrio da vida. Obrigado, Pai, por essa existência, pelo meu eu em evolução. Mas gratidão pelo corpo que é o meu eu hoje habita. E gratidão por tudo que me cerca, porque é tudo que faz hoje a presença de sua presença, a presença de luz à minha volta. Sei que na sua infinita bondade tudo me é possível para cumprir a minha jornada aqui e agora. Que a paz habite todos os corações, que o amor flua para todos, seja para os grandes e seja para os pequenos, e que a luz se faça na mente e no coração de todos os governantes que têm em si a missão de amor ao próximo, amor ao coletivo, um amor incondicional, para que possa ser resgatada a alma do nosso planeta, uma alma de luz, uma alma de paz, uma alma de amor. Assim, estaremos cumprindo a meta do nosso Mestre Jesus, fazer do nosso planeta uma estrela brilhante. Ele é uma estrela azul, mas uma estrela brilhante no universo. Mas cada um de nós cumprindo a luz, cumprindo a sua parte com a luz que emana do coração, uma centelha de amor. Gratidão, gratidão eterna. Tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido. Faça o bem, você também. O mundo não está perdido. Tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido. Faça o bem, você também. Basta se espelhar no que fez Madre Teresa de Calcutá, irmã dos Mahatma Gandhi, Mandela na África, Frei Damião, Zilda, Kardec, Chico Xavier, a união de dois mundos com Jesus de Nazaré. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. Perdeu, foi ao banco e pagou, e até as moedas do troco lhe devolveu. Você que correu atrás de alguém pra devolver o celular, a bolsa com cartões no shopping que alguém esqueceu. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. O mundo não está perdido, tem muita gente por aí fazendo bem. Isso é o que faz sentido, faça o bem, você também. Você que sorri com gentileza ao mendigo no farol,